Teixeira 23. A cultura que ocupa o primeiro lugar, a grande distância do segundo e cuja percentagem aumenta é a levedura. Temos mais de 2.000 espécies em produção e todos os meses se lhes juntam novos tipos. O elemento químico básico das diferentes leveduras são nitratos e fosfatos entre as matérias inorgânicas, a par das quantidades de indícios de metais necessários e as partes fracionárias por milhão de boro e molibdênio requeridas. A matéria orgânica consiste sobretudo em misturas de açúcar derivadas da hidrólise de celulose. Mas há que acrescentar vários fatores alimentícios. Para uma indústria hidropónica próspera, capaz de alimentar 1.700 milhões de pessoas, temos de levar a cabo, no Oriente, um imenso programa de repovoamento florestal. Precisamos ter fábricas imensas para a transformação da madeira, a fim de nos ocuparmos das florestas do Sul. Necessitamos de energia, aço e, em particular, de produtos químicos sintéticos. Porquê estes últimos? Porque cada uma dessas espécies de levedura tem as suas propriedades específicas. Como já referi, elaboramos 2.000 espécies. O bife que hoje comeu não era de vaca, mas de levedura. O mesmo se aplica ao doce de fruta gelado da sobremesa. Filtramos suco de levedura, juntamente com o sabor, aspecto e todo o valor nutritivo do leite. Mais do que qualquer outra coisa, é o sabor que faz com que a alimentação à base de levedura desfrute de popularidade. E foi com esse facto em mente que elaboramos espécies artificiais e domésticas, que já não se podem apoiar apenas na dieta fundamental de sais e açúcares. Algumas espécies de levedura necessitam de biotino, outras de ácido pteroilglutálico, outras ainda da adição de 17 aminoácidos diferentes, assim como todas as vitaminas B. Mas uma que, no entanto, é popular e não podemos desprezar se considerarmos o aspecto económico. Baierley agitou-se na poltrona. Por que me revela tudo isso? Perguntou-me por que há homens sem trabalho em Tientsin, senhor coordenador. Vou ter de me alongar ainda um pouco mais. Não se trata somente do facto de termos de contar com esses alimentos variados e variantes para a nossa levedura, mas também com o complicado fator dos caprichos passageiros e populares e a possibilidade de desenvolvimento de novos tipos, em conformidade com as novas necessidades e novas popularidades. Tudo isto deve ser previsto e é a máquina que executa esse trabalho, mas não com perfeição. Não muito imperfeitamente, dadas as complicações que mencionei. É por isso que alguns milhares de operários de Tientsin estão temporariamente inativos. Mas repare que a quantidade de desperdício do ano passado, tanto em termos de falta de existências como de procura, não chega a atingir a décima parte de 1% do nosso volume total de produção. Considero que, em todo caso, durante os primeiros anos da máquina, o valor achava-se perto de 0,001%. Mas, durante a década em que ela começou a trabalhar a pleno rendimento, utilizámo-lo para aumentar 20 vezes a nossa produção de levedura da velha pré-máquina. É lógico que com as imperfeições, as complicações se evoluem, mas houve o curioso caso de Rama Vrasayana. E que lhe aconteceu? Vrasayana tinha a seu cargo uma fábrica de evaporação marinha para a produção de iodo, de que a levedura pode prescindir, mas não os seres humanos. Teve de a fechar. Sim, porquê? Por causa da concorrência, acredito ou não. Em geral, uma das principais funções da análise da máquina consiste em indicar a distribuição mais eficaz das nossas unidades de produção. É evidentemente um erro contar com zonas insuficientemente abastecidas, pois os custos de transporte representam, nesse caso, uma percentagem demasiado elevada das despesas gerais. É também um erro dispor de uma zona demasiado bem abastecida, pois nessa eventualidade as fábricas têm de funcionar abaixo da sua capacidade ou competir nocivamente com outra. No caso de Vrasayana, estabeleceu-se outra na mesma cidade e com um sistema de extração mais eficaz. E a máquina permitiu, de certo, o que aliás não é surpreendente, o novo sistema está a difundir-se. O que admira é que ela não advertisse Vrasayana da conveniência de se remodelar ou fundir-se. No entanto, não teve importância. Ele aceitou o cargo de engenheiro na nova fábrica. E, embora a sua responsabilidade e salário sejam inferiores, deixou de ter de enfrentar quebra-cabeças. Os operários encontram trabalho facilmente. A velha fábrica foi convertida noutra coisa, algo de útil. Deixamos tudo ao cuidado da máquina. E, à parte disso, não tem razão de queixa nenhuma. Região tropical. A. Superfície, 35 milhões de quilómetros quadrados. B. População, 500 milhões de habitantes. C. Capital, Capital City. O mapa do gabinete de Lincoln Goma estava longe de ser o modelo de precisão clara do existente nos domínios de Xing, em Xangai. Os limites da região do Trópico de Ngoma eram uns traços largos de cor castanho escura e continham um interior enorme com a indicação selva, deserto e aqui há elefantes e todo o tipo de feras estranhas. Tinha muito para abarcar, pois em terra a região do Trópico incluía mais de dois continentes, toda a América do Sul, a norte da Argentina e toda a África a sul do Atlas, assim como a América do Norte a sul do Rio Grande e até a Arábia e o Irão na Ásia. Era o contrário da região oriental, onde a colmeia do Oriente congregava metade da humanidade em 15% da superfície da Terra. Os trópicos repartiam os seus 15% da humanidade por quase metade de todo o território do mundo, mas estava a crescer. Era a única região cuja população aumentava mais pela imigração do que por nascimentos e revelava-se benéfica para todos os que chegavam. Para Ngoma, Stephen Byerley parecia um desses imigrantes, um pálido pesquisador da obra criativa de escavar um ambiente suave, suscetível de proporcionar a doçura necessária ao homem, experimentou automaticamente o desdém que acode ao indivíduo forte, nascido nos duros trópicos, pelos infortunados oriundos dos sóis frios. A região tropical tinha como capital a cidade mais jovem da Terra e, na sublime confiança da juventude, chamava simplesmente Capital City. Estendia-se largamente pelas férteis terras altas da Nigéria. E fora das janelas de Ngoma, longe, embaixo, havia vida e cor. O sol muito intenso e os repentinos e frequentes aguaceiros. O gorjeio dos pássaros de várias cores era estridente. E as estrelas duras cabeças de alfinete na noite escura. Ngoma soltou uma gargalhada. Era um homem grande e bem parecido, de pele escura e feições enérgicas. É claro que o canal do México está atrasado, declarou num inglês coloquial, que dava a sensação de pronunciar com a boca cheia. Que importa? Estará terminado um dia, amigo. Tudo correu bem até há meio ano. Olhou Byerley com curiosidade, cortou com os dentes a extremidade de um longo charuto, cuspiu-a e acendeu a outra. Trata-se de uma investigação oficial. Que se passa? Nada, absolutamente nada. Só que, como coordenador, tenho de ser curioso. Bem, se é apenas que atravessa uma fase de tédio, dir-lhe-ei que lutamos sempre com escassez de mão de obra. Há muitas obras em curso nos trópicos. O canal não passa de uma delas. Porventura, a máquina não indicou a quantidade de mão de obra disponível para o canal, tendo em conta os outros projetos em curso? Levou uma das mãos à nuca e expeliu círculos de fumo para o teto. Não se mostrou muito eficaz. E acontece com frequência. Não tanta como se poderia supor. Não esperamos demasiado dela. Alimentamo-la com dados. Consultamos os seus resultados. Fazemos o que indica. Mas trata-se apenas de uma comodidade, um instrumento para poupar trabalho. Se fosse necessário, poderíamos desenrascar-nos sem ela. Talvez não tão bem, nem tão rapidamente. Mas o produto final seria o mesmo. Aqui reina a confiança, e é esse o segredo. Confiança. Temos uma terra nova que nos esperava há milhares de anos. Enquanto o resto do mundo era destruído pelas barbaridades da era pré-atómica, não precisamos de comer levedura, como os rapazes do Oriente, nem preocupar-nos com as fezes rançosas do século passado, como vocês do Norte. Acabamos com a mosca de Tsetse e com o mosquito anófila, e as pessoas pensam que podem viver ao sol, o que lhes agrada. Limpámos as florestas e encontramos terra. Fizemos o mesmo aos desertos e depararam-se nos jardins. Obtivemos carvão e petróleo em campos virgens e inúmeros minerais. Conservem-se à distância. É a única coisa que pedimos ao resto do mundo. Conservem-se à distância e deixem-nos trabalhar descansados. Baierley replicou prosaicamente. Mas o canal estava a cumprir os prazos. Há 6 meses. Que aconteceu? Negoma estendeu as mãos com as palmas para fora. Problemas com os operários. Procurou algo num monte de papéis em cima da secretária, mas acabou por desistir. Eu tinha aqui qualquer coisa sobre o assunto, mas não interessa. Num dado momento, num local do México, houve insuficiência de mão de obra devido a uma questão de mulheres. Escasseavam nos arredores. Segundo parece, ninguém se lembrou de alimentar a máquina com dados sobre o sexo. Fez uma pausa para rir e recuperou prontamente a seriedade. Um momento. Parece que já o descobri. Vila Franca. Vila Franca? Francisco Vila Franca. Era o engenheiro responsável. Registou-se algo de imprevisto e houve um desmoronamento. Sim, isso mesmo. Que me recorde, não morreu ninguém, mas estabeleceu-se um pandemónio, quase um escândalo. Como assim? Houve um erro qualquer nos cálculos dele. Pelo menos foi o que a máquina revelou. Introduziram-lhe dados sobre Vila Franca, suposições e quejandos, o material com que tinha principiado. As respostas surgiram de modo diferente. Acho que as utilizadas por Vila Franca não levaram em consideração a chuva torrencial em torno da brecha ou algo do género. Não sou engenheiro, sabe? Fosse como fosse, ele pintou o diabo. Afirmou que a resposta da máquina tinha sido diferente na primeira vez e obedecera-lhe cegamente. E demitiu-se. Em face de uma dúvida razoável e um trabalho anterior satisfatório, oferecemos-lhe um lugar numa categoria inferior. Tínhamos de o fazer, pois os erros não serem ignorados é mau para a disciplina. E onde ia eu? Ofereceram-lhe outro lugar. Ah, pois, rejeitou-o. Enfim, considerando tudo, temos apenas 2 meses de atraso. Uma ninharia, que diabo! O coordenador estendeu a mão e tamborilou com os dedos no tampo da secretária. Portanto, Vila Franca atribui as culpas à máquina. Bem, não ia atribuí-las a si próprio. Encaremos as coisas como elas são. A natureza humana é uma nossa velha amiga. Além disso, lembrei-me agora de outra coisa. Por que raio não consigo encontrar um documento quando o procuro? O meu sistema de arquivo é um nojo. Esse Vila Franca é membro de uma das vossas organizações do Norte. O México está demasiado perto de lá. Isto constitui parte do problema. A que organização se refere? À chamada Sociedade para a Humanidade. Vila Franca costumava assistir aos congressos anuais em Nova Iorque. Um aglomerado de chanfrados inofensivos. Não gostam das máquinas, alegando que estão a destruir a iniciativa humana. Por conseguinte, é normal que ele atribuísse a culpa à máquina. Confesso que não compreendo esse grupo. Por acaso, Capital City dá a sensação de que a espécie humana carece de iniciativa? E Capital City espreiava-se sob o sol dourado. A criação mais recente e jovem do Homo Metropolis. Região Europeia. Há superfície 7 milhões de quilómetros quadrados. B. População 300 milhões de habitantes. C. Capital Genebra. A região europeia era uma anomalia em vários sentidos. Em superfície, tratava-se da mais pequena, com muita diferença. Nem sequer um quinto da região tropical ou da população da região central. Do ponto de vista geográfico, era de certo modo similar à Europa pré-atómica, pois achava-se excluído o território que fora a Rússia Europeia e o outrora ocupado pelas Ilhas Britânicas, ao passo que estavam incluídas as costas mediterrânicas da África e da Ásia e, num estranho salto sobre o Atlântico, o Chile e o Uruguai. Sem dúvida que tão pouco tinham um status melhor que as outras regiões da Terra, salvo pela força que lhe proporcionavam as províncias da América do Sul. De todas as regiões, era a única que revelara uma clara diminuição de população durante o meio século anterior e também a única que não desenvolvera seriamente a sua capacidade de produção ou oferecera algo de radicalmente novo à cultura humana. A Europa é essencialmente um apêndice da região nórdica, declarou a senhora Chegetzovska no seu melífluo francês. Sabemo-lo e não nos preocupamos com isso. Como que em excitação resignada da falta de individualidade. Não havia qualquer mapa da Europa no gabinete da vice-coordenadora. Em todo caso, vocês possuem uma máquina própria, observou Bayerley. E de certo não conhecem a pressão económica do outro lado do Atlântico. Ora, uma máquina. Ela encolheu os delicados ombros e permitiu que um leve sorriso lhe cruzasse o pequeno rosto, enquanto acendia um cigarro com dedos alongados. A Europa é um território adormecido. E os homens que não conseguem emigrar para os trópicos estão cansados e adormecidos com ela. Como pode verificar, é em mim uma pobre mulher que recai a tarefa de vice-coordenadora. Por sorte, não se trata de um trabalho difícil. Nem se espera muito de mim. Quanto à máquina, que pode dizer se não? Façam isto que é o melhor para vocês. Mas o que é o melhor para nós? Nada mais, nada menos do que ser um apêndice da região nórdica. Será assim tão terrível? Não há guerras. Vivemos em paz, o que se deve considerar agradável. Depois de 7 mil anos de conflitos armados, estamos velhos, caro amigo. Temos nas nossas fronteiras as regiões que foram o berço da civilização ocidental, o Egito e a Mesopotâmia, Creta e a Síria, Ásia Menor e a Grécia. Mas os velhos tempos não constituem forçosamente uma época deplorável. Pode não passar tudo de uma ilusão. Talvez tenha razão, concedeu o coordenador. Pelo menos o ritmo de vida não é tão intenso como nas outras regiões. Existe um ambiente agradável. Isso é verdade. Cá está o chá. Se quiser ter a gentileza de me dizer se deseja leite e açúcar, obrigada. Ela ingeriu um sorvo e prosseguiu. Sim, é agradável. O resto da terra parece apreciar as lutas contínuas. Vejo nisso um paralelo interessante. Houve uma época em que Roma dominava o mundo. Adotara a cultura e a civilização gregas de uma Grécia que nunca estivera unida. Se arruinara com as guerras e terminava os seus dias em estado de miséria decadente. Roma uniu-a, levou-lhe a paz e deixou-a viver uma existência sem glória, mas segura. Ocupou-se das suas filosofias e artes, longe dos problemas da expansão e das guerras. Foi uma espécie de morte, embora tranquilizadora, e durou com pequenas interrupções cerca de 400 anos. Não obstante, Roma acabou por cair e o sonho do ópio chegou ao fim, argumentou Byerley. Já não há bárbaros que derrubem civilizações. Podemos ser os nossos próprios bárbaros, senhora Chegex-Govska. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta. As minas de mercúrio de Almaden reduziram muito a sua produção. Não creio que os minerais diminuam mais rapidamente que antes. Os olhos da frágil mulher pousaram nele com uma expressão penetrante. Os bárbaros, a queda da civilização, o possível malogro da máquina. O desenvolvimento dos seus pensamentos é muito transparente. Sim, o coordenador sorriu. Acho que conviria continuar a contactar com os homens, como até aqui. Pensa que a máquina é a culpada do caso de Almaden? De modo algum. Mas julgo que o senhor é de opinião contrária. No fundo, provém da região nórdica. O Departamento Central de Coordenação situa-se em Nova Iorque. E tenho estado a reparar há algum tempo que vocês do norte não acreditam na máquina. Parece-lhe? Há a vossa sociedade para a humanidade, com forte implantação no norte, mas logicamente não tem êxito quando se trata de conseguir adeptos na velha e cansada Europa, a qual só deseja deixar a débil humanidade em paz por uns tempos. Não subsistem dúvidas de que o senhor é um nórdico com fé e não um cínico do velho continente. Isso relaciona-se com Almaden? Suponho que sim. As minas são controladas pela Consolidated Cinnabar, indiscutivelmente uma companhia do norte, com sede em Nikolaev. Pessoalmente, pergunto-me se a junta diretiva chegou sequer a consultar a máquina. Na reunião que tivemos no mês passado, afirmaram tê-lo feito. E admito que carecemos de provas do contrário. Mas neste assunto, e sem a mínima intenção de o ofender, eu não acreditaria num nórdico em circunstância alguma. De qualquer modo, creio que terá um final feliz. Em que sentido, minha prezada senhora? Deve compreender que as irregularidades económicas dos últimos meses, as quais, embora mínimas, comparadas com as grandes catástrofes do passado, se revelam assaz perturbadoras para os nossos espíritos sedentos de paz, provocaram uma inquietação considerável na província espanhola. Informaram-me de que a Consolidated Cinnabar está a vender tudo a um grupo de espanhóis. É tranquilizador. Embora sejamos os vassalos económicos do norte, afigura-se-me humilhante que o facto se proclama aos quatro ventos e é lícito esperar que a nossa população confie mais na máquina. Creia, pois, que não haverá mais problemas. Tenho a certeza disso. Pelo menos em Almaden.